Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo aqui na antena da Universitária. Este é o programa número 310, onde damos por concluída ou damos a continuidade à emissão da semana passada. António apresenta então o que temos para hoje. Como disse o Sérgio, é, sim senhor, a conclusão da entrevista que fizemos a Fortunato da Câmara, e tudo isto tem como base o seu livro, recentemente lançado no Panorama Editorial Português, Os Mistérios do Abade de Priscos. É a conclusão, a percepção do que foi o desenvolvimento da grande gastronomia, da grande culinária, das grandes cozinhas, a italiana, a francesa e outras afins, como alguns pratos, alguns doces vindos da Áustria, da Alemanha e até da antiga União Soviética. Mas também é um caminhar em direção às nossas tradições, aos pratos genuinamente portugueses e depois a uma certa cultura que se estabelece à volta da mesa. Tudo isto e muito mais fala Fortunato da Câmara e, como é vulgar dizer-se nestas circunstâncias, todos para a mesa, bom apetite e melhor refeição. Neste caso, boa noite e melhores leituras. Fortunato da Câmara nasceu em 1977 na cidade de Lisboa. Frequentou o curso de produção alimentar em restauração na Escola Superior de Hotelaria do Estoril. Iniciou-se na escrita sobre gastronomia em 2006 no Semanário Sol. Foi responsável pelas rubricas Acabado de Chegar, Baú de Sabores e Encontro de Tradições, tendo assinado também trabalhos na área da gastronomia para a revista Tabu. Entre 2009 e 2011, assinou a rubrica Na Rota das Iguarias, uma crónica semanal sobre história da alimentação na Rádio Sim. O seu primeiro livro, Alimentos ao Sabor da História, Receitas e Curiosidades, uma edição da Colares, foi distinguido nos Gourmand World Cookbook Awards como o melhor de Portugal em 2011, na categoria Culinary History. Em 2012, concluiu em França o Diplôme Universitaire du Goût de la Gastronomie et des Arts de la Table, organizado pelo Institut des Hautes Études du Goût, em parceria com a Universidade de Reims. Atualmente é colaborador na área de gastronomia da revista Fugas, do Jornal Público. Antes até de explanar melhor a sua ideia, a sensação que se tem também, sendo eu quase um amador destas questões da gastronomia, interessa-me questões culturais, ler um artigo muito bem escrito, muito bem elaborado, de qualquer das formas, quase como tudo o que vem da França, porque o Fortunato da Câmara cita aqui o nome de um autor, o Ferrand Adrià, até que ponto é que, e há algumas dúvidas, pelo menos para mim, curioso nestas questões, até que ponto a Itália também não poderá ser, eventualmente, um contraponto muito forte àquilo que é o lugar comum da gastronomia, a França, julgada. Tudo o que é Catarina de Médicis. Nem mais. Mas até que ponto é que registra-se com Ferrand Adrià um partir de uma certa linha, de uma certa consuetalização desta relação que há entre nós e a comida e a gastronomia? E há outros horizontes que refletem também, se calhar, um pouco a questão da sociologia da cultura, à volta disto, do comer e da gastronomia, o luxo, o prazer, os elementos da alta burguesia, do capitalismo até, no século XIX. Até que ponto é que esta sensação de aparecer este chefe pós-Nouvelle Cuisine é uma sensação, é um dado quase, não é adquirido, porque neste mundo nada é adquirido, mas há aqui qualquer coisa que também está a mudar, nomeadamente a perda de influência que a França teve durante séculos e séculos. É um facto. A França continua a ter um papel, porque não se apaga, claro, sendo em muitos anos, quase 200 anos, de influência inequívoca sobre a forma de comer no mundo. É preciso não esquecer que na época medieval não havia organização da sequência de pratos, depois comiam desordenadamente coisas doces, salgadas, vinha tudo ao mesmo tempo à mesa. E foi de facto a Revolução Francesa, com o Carême, que se começou a pôr um bocadinho de ordem e a ver que é umas entradas, prato de peixe, prato de carne, os queijos, sobremesas. Que agora também aparecem raramente os queijos nas entradas, e só são admissíveis para queijos quase de sabor neutro, queijos frescos, porque tudo o que é queijos intensos vai saturar o palato, tem que ir para o fim, para juntas de sobremesas, depois até podem ser dispensadas. Claro, claro. O queijo pode ser uma sobremesa. O Ferran Adrià, de facto, puxou para o lado de Espanha e, decorrente da evolução das pesquisas no sentido da gastronomia molecular, ele, ao aplicar esses conhecimentos científicos numa ementa que se baseia muito, exatamente, nas reações dos alimentos e tirar o máximo partido deles, ele inaugurou um novo período. Ainda que neste momento esteja numa fase de transição, ele iniciou o restaurante, no entanto, é inegável que com o Ferran Adrià entramos noutra dimensão. A própria ideia de refeição foi subvertida, porque são 40 pratos microdoses e há muitas coisas diferentes, a pessoa não consegue sequer dizer, há pratos que quase não consegue dizer quando é que comeu de carne ou de peixe. Talvez não seja um exemplo. Um bom exemplo, mas. Um exemplo, mas ou seja, a própria ideia de refeição também está completamente alterada. Como é óbvio, isso é inegável. E puxou, a França de facto deixou de ter aquele protagonismo. No entanto, as bases e muitas das coisas que a própria cozinha molecular aplica são baseadas em técnicas da cozinha francesa. Claro. Depois há um determinado momento do processo em que se vai mais além. Mas a redução dos molhos e muitas das coisas que são utilizadas são baseadas em técnicas francesas. Depois, com os tais equipamentos novos que foram desenvolvidos, quase exclusivo para servir a cozinha molecular, é óbvio que altera grandemente os alimentos e não se pode, de facto, negar o contributo no sentido de nos questionar. Agora, percebeu-se que não é um modelo que vá vingar. No entanto, vão ficar coisas positivas. Uma das coisas que se percebe também aqui neste livro é que muito do trabalho que aqui está enunciou o Carrère, uma série de chefes e mestres da cozinha franceses que tiveram sempre um papel de muita criatividade derivada de uma racionalização do que é esta relação dos alimentos, a cozinha, a organização do espaço da cozinha, a organização da mesa, da própria refeição, tudo isso. Isto por um lado, mas por outro lado também se percebe um pouco nas entrelinhas deste seu livro. O exemplo paradigmático disto é o frango amarengo, quando das campanhas napoleónicas no norte da Itália, na invasão que ele faz a esta região, sabendo-se que Napoleão era um homem que comia vorazmente, sempre a correr, e, portanto, sempre mal disposto e questões afins, mas o essencial da questão é esta, é o homem, o cozinheiro que inventa com aquilo que tem à mão os ingredientes e o resto, acaba também por meter nesta receita, neste frango amarengo, de facto, também muito desse espírito e dessa criatividade que todas as situações requerem normalmente a inovação. É um pouco isto, de uma certa cultura, de uma certa vivência que há, neste caso, no século XVIII, XIX, início do século XIX, dos franceses em relação à comida, por exemplo. Neste caso, em aparência. Sim, o frango amarengo está num capítulo que eu chamo de Será que é mitologia gastronómica? Porquê? Porque não se consegue provar, apesar de haver uma data, é engraçado porque há uma data exata, que é a data em que os franceses ganharam a batalha do amarengo. No entanto, pois, os próprios relatos de oficiais, militares, que escreveram memórias sobre a batalha, não se consegue chegar a uma conclusão quem é que fez. Dizem que era o Durrano, depois dizem que era o Durrano. Agora, esse lado é um lado inventivo das situações em que a pessoa tem que resolver quando tem poucos recursos. Isso não é só da cozinha francesa. Claro, claro. Isso claro. Acontece na cozinha alentejana, em que nós sabemos, de facto, as condições, os solos áridos do Alentejo não eram um sítio, de facto, com grandes colheitas, pobre, claro. E uma cozinha de uma criatividade fantástica, em que basicamente tendo água, alho coentro, e começa logo ali toda uma identidade gastronómica. E, portanto, farinha amarela tem esses poucos ingredientes, mas a dar aquele toque mais sofisticado, apesar de não haver provas, mas não penso que não é uma coisa exclusiva da cozinha francesa. É uma questão de subsistência e aquela famosa frase que é a necessidade da evolução do engenho. O engenho, claro, claro. Mas há coisas que dizem assim, por exemplo, eu também lembrei para fazer a ligação, e estudo em Itália e por razões diferentes, estou aqui a socorrer das minhas notas, mas de qualquer das formas, o Harris, que é em Veneza, e o Bellini, o Fornato da Câmara, para enquadrar, e aqui é o lado, se quisermos, mais mitológico, de algumas abordagens que faz aqui neste seu livro, a relação entre o próprio o dono do Harris e Harry Pickering, ou Pickering, o homem que, de um dado momento, porque a tia e o seu namorado caprichosamente o abandonaram, e o homem sem dinheiro pede ao dono e depois acabam por criar um ícone da cultura deste caso. É uma história, é feita também destes pormenores, destas lealdades, porque o americano foi à vida dele, poderia não ter pago ou pagado o calote, o que é facto é que pagou e regressou e criou a sociedade. E restituiu, exatamente. Mas este, dá para perceber que este espaço em Veneza, público e famosíssimo, existiria ou não sem o seu Bellini, sem o seu Hemingway, sem Orson Welles, se não há este lado, vamos lá, de cumplicidade entre quem quer ter e não possui o modo e quem possui e depois, por uma questão de reconhecimento, acaba por aparecer e ajudar a expandir o negócio até. A questão do Harris Bar, para já, a localização é absolutamente fundamental. Claro. É em Veneza, que é uma das cidades mais visitadas do mundo. E essa história até de como é que o bar surgiu, acaba por ser uma história quase lateral, que eu trouxe para o livro, mas poucas vezes se vê citada. Sim, sim, sim, claro. Ou seja, ninguém sabe como é que ele teve o bar, simplesmente se sabe. Ele já tinha alguma experiência em hotelaria e quando abriu o bar foi com a ajuda do dinheiro do tal americano, o Harry Pickering, que lhe emprestou dinheiro, quem lhe emprestou dinheiro para ele voltar para os Estados Unidos e que ele voltou para pagar a dívida passada alguns anos, de tal forma generosa que permitiu dar a sociedade a abrir o bar. Agora, depois aí entramos na tal, na arte do bem receber. E o Giuseppe Cipriani era de facto um artista, tanto que o próprio Giuseppe Cipriani é um símbolo de luxo. É o Hotel Cipriani, é um símbolo de luxo. E é um nome que é uma marca que está registada. Ali eu acho que o mais importante é a localização Veneza, um local onde vão pessoas do mundo inteiro, portanto as maiores estrelas do mundo iam a Veneza, a localização do bar, que é mesmo ao lado da Praça de São Marcos, que é o sítio de passagem obrigatório, é onde se chega quando se vai visitar Veneza, é a sala de visitas, o Palácio Doge, logo lá. E, portanto, aí está a tal arte de saber receber, um bocadinho como acontece em Portugal no Tavares, naquela época antes da Segunda Guerra Mundial, em que recebeu tudo que é a realeza do mundo inteiro, e depois durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, são aqueles lugares que são ícones, que se transformaram em locais icónicos e onde quem vai quer estar lá. Quem vai àquele sítio é tão obrigatório como visitar a própria cidade. E, portanto, o Harris é um sítio que, se calhar, continuava a ter a fama que tem, claro, se não tivesse o Bellini e o Carpaccio. No entanto, o Carpaccio é que pôs o nome do Harris em todo lado. Porque muita gente fala do Carpaccio, que é de Veneza, e às vezes nem sabe o nome do bar. Pronto, o Carpaccio depois já foi também um bocadinho abandalhado, por assim dizer, porque toda a gente chama Carpaccio tudo o que é um prato finito, claro, não é? No entanto, o Carpaccio tem uma história muito precisa, muito concreta e que está amplamente justificada pela explicação que é dada no livro sobre o Harry's Bar. Pronto, porque é que se chama Carpaccio? Vamos fazer um ver no livro. Sans sable comme pique-nique dans la nature, en apportant des... chão, de la patate, du pain de beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, des tire-bouchons, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter. Préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet pas, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons. Uma das coisas que é muito interessante também aqui neste seu livro, uma das receitas que eu acho que são uma espécie de mundo em aberto, um leque assim um pouco que é o borscht, que é feito com beterraba e, portanto, um prato que cobre um sem número de solicitações sociais, económicas, culturais e até religiosas. A gastronomia também é um pouco isto, é um prato ucraniano, supõe-se, feito na antiga União Soviética e, portanto, estes espaços da Europa Central e do Oeste, mas é um tipo de refeição, para além de ser saborosa e energética e tudo isso, e é adaptável o suficiente para cobrir um pouco aquilo, as crenças desde os judeus, desde os cristãos ortodoxos, desde os russos, ucranianos e toda essa gente. Até que ponto é que a gastronomia também é um pouco isto? Responde a este tipo de necessidades do cidadão anónimo e comum? A gastronomia, de facto, pode ser transversal em termos religiosos, salvo aquelas naturais obstáculos a crenças de não comer determinados animais. Claro, claro, claro. O caso da borscht é um caso em que até vai para lá da questão de religiosa, tem mais a ver com uma questão política. Política. E a borscht não era conhecida se não fosse a Revolução Russa. Sim, sim. Ou seja, até à Revolução Russa, a aristocracia russa, os czares, contratavam cozinhas francesas, claro, para a cozinha francesa aqui em Praga. Pois era a cultura francesa que era a cultura francesa e, portanto, a borscht era uma comida de camponeses. Do povo. Quando entra a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, a União Soviética tinha que ter algum símbolo para mostrar ao mundo que também tinha cultura, que não era só política a ferro e fogo, que não era só aquela violência, que era o comunismo, que havia também identidade. E não sei por que razão há mais especialidades, mas a borscht acabou por ser, até pela própria aparência ser, uma coisa comum, não é? Uma sopa de trago, fica um vermelho vivo, muito, carne, muito. Depois com aquele toque das natas, uma coisa visualmente apelativa, e acabou por servir um bocadinho para ser transversal a uma míria de culturas, de religiões, que de facto só propaganda é que pode transformar. Depois, quando cai a União Soviética, percebe-se que aquilo não era uma coisa da União Soviética, era de uma das partes que compunham a antiga narrativa, que era a Ucrânia. A Ucrânia, no caso. Agora, a gastronomia, de facto, pode ser transversal. A canja de galinha é um dos casos. A canja uma coisa que nós, se calhar até achamos que é nossa, mas tem origem na Índia, e em Góvia é isso. No entanto, os calos de galinha eram coisas já dos judeus. Os romanos já utilizavam os calos de arroz. Portanto, aqui se vê que a gastronomia vai ao encontro de situações que nós não imaginamos. E eu costumo dizer, não é? A história da humanidade é a história da alimentação. São duas linhas paralelas. Sem dúvida, sem dúvida. Sem uma, sem não, dúvida, há outra. Não há outra. Não há, sem alimentação, não há humanidade. Portanto. Um dos doces também que são muito interessantes aqui, referido à história que conta, que depois poder-se ia fazer a ligação já a um doce que existe em Viena, da mel ou de mel, ou assim à volta disso, é a questão do croissant, que tem a ver com a invasão dos otomanos em relação ao centro da Europa e, no caso, no cerco a Viena e a Budapeste. Isto por um lado, as ligações que faz, a preocupação que tem nestes enquadramentos, isto por um lado. Depois, por outro lado, até que ponto é que, por exemplo, quando fala na sopa de pedra, ser um tipo de proposta ou de receita que se encontra espalhada em vários pontos do planeta, que também tem o mesmo tipo de atitude em relação com uma coisa muito básica e muito elementar, que é cá em Portugal, em Almeirinha, a questão do balde e o padre e a água e uma pedra. Portanto, é possível estabelecer também estas sinaléticas, estas redes de sinais a nível da alimentação, por exemplo. No caso do croissant, o croissant está de facto, tem um lado fábula também, apesar de depois haver uma parte da história do croissant que é muito concreta, objetiva e está documentada, que é cerca dos otomanos, a Áustria, a Viena. Havia ali duas ou três situações em que como é que os austríacos conseguiram obter ajuda para se libertarem do cerco. E havia uma versão que dizia que tinha sido os otomanos, hoje os turcos, escavavam durante a noite, calmamente, túneis, até surpreenderem o interior da cidade. Os padeiros durante a noite começavam a fazer as movimentações, trabalhavam durante a noite e conseguiram aperceber-se daquilo e avisar, não é? Iam ser surpreendidos por baixo de terra. E ao dar o toque de alarme, conseguiram pedir ajuda. E, portanto, conseguiu que a cidade não fosse surpreendida e conquistada. E depois foram premiados, puderam criar um bolo e inspiraram-se no crescente lunar da bandeira dos países árabes, da Turquia hoje também, e Marrocos. E, portanto, esse crescente lunar é, no fundo, é o símbolo do coração, como o coração quando é bem feito, no sentido tem que mesmo é uma meia-lua, não é aquela direita que muitas vezes se vê. E depois, mais tarde, é que há um militar austríaco, que é o August Zang, que se transforma em padeiro, ou pelo menos em especialista de padeiro, e que leva os croissants para a França e que dá-lhe o nome de croissant. Croissant é crescente. É o crescente, claro. Isso é, portanto, uma das situações em que há um enquadramento para uma situação, mas depois a história real é exatamente a passagem do croissant e de outros bolos folhados para França e depois vão ser integrados numa área da pastelaria francesa que as próprias designaram de Viennoiserie. Portanto, são coisas de Viena. Viena. Tem a ver com a própria princesa que veio a casar, aquela herança cultural francesa. E aí entra o croissant, entra o chausson de maçã, entra o caracol, o chausson ao pomme, como nos diz. Portanto, iríamos falar também no bolo rei, numa série de coisas, mas a nossa entrevista também está a chegar ao final. Sim. E há aqui duas ou três coisas que eu não posso deixar passar. Mas eu estou a falar da sopa de pedra, A sopa de pedra de Almeirinho é uma coisa muito recente, tem 50 e poucos anos. Agora, a lenda da sopa de pedra é um conto, ou seja, é uma forma de dar-se uma lição de vida, que é a lição da persistência, de ser e de cada um contribuir e no esforço coletivo fazer algo por outro. A questão de Almeirim é uma questão muito mais simples, ou seja, apesar de estar lá em Almeirim uma estátua com o frado, não sei o quê, mas isso é uma coisa que é inspirada num conto que existe nos países nórdicos. Isso não é um frado, é um peregrino, se não é um peregrino é outra coisa, e a coisa é sempre a mesma, dá-me um bocadinho disto, dá-me um bocadinho daquilo, junta tudo e faz uma grande sopa. Ao menos depois aquilo tem uma história mais peculiar, lá com uma mercearia onde se fazia refeições, e que depois fazia uma sopa para os fornecedores da mercearia, que deu origem àquela indústria hoje que é a sopa de cana. Mas talvez seja quase uma coisa tradicional, está a caminho disso. Pelo menos dá essa sensação. Há mais de 50 anos, posso dizer que uma coisa com mais de 50 anos acaba sendo uma coisa que é tradicional. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay, ay. Trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más deciente tiene que chuparse. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Si guisando se apaga los niños, me canto un tanguillo divando yo sí. Y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón. Y ahorrativo no me ganan porque guiso la mar de barato. Y me paso la semana Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Eu não gostaria de deixar de abordar novamente aquela questão que é o próprio título do livro, O Mistério do Abade de Priscos, os pastéis de Belém, porque o Fortunato da Câmara... Os pastéis de nata. E essas questões que iremos desvendar aqui um pouco, aqui à volta disso, que num concurso nacional de 2009 Sim. recusaram participar porque nós não... Não fazemos pastéis de nata, portanto, puseram-se logo fora da demarcação de campo. E depois a outra questão muito importante que é esta. É um lugar comum, mas até que ponto é que, percebe-se culturalmente, mas numa entrevista como esta, por exemplo, até que ponto é que poderá o Fernando da Câmara desenvolver um pouco esta temática, que é a doçaria e o lado conventual desta questão. A marmelada em Odivelas, os papos de anjo, em Aveiro, os próprios pastéis de Belém, porque a questão da Revolução Liberal de 1820 e depois as guerras liberais de 1834-86 que mandam fechar muitos conventos, e depois essa frase admirável do padre Manuel Joaquim, o abade de Priscos, dizendo ao rei que, pois, nada melhor do que fazer aqui uma pequena competição entre o seu cozinheiro e eu, para fazer o pudim abade de Priscos, mas estas mãos são as minhas e este gosto é o meu. Quer dizer o quê? Que é de facto uma experiência particular, individual, o engenho de cada apreciador da cozinha, da manipulação dos produtos, a inspiração que lhe surge no momento, como é o caso daquele casamento em que ele desfaz a cama para fazer um assado monumental e manda lá cortar uns fardos de palha, uns molhos, umas medas de palha, e dizendo ao rei que toda a gente comeu palha, aos amigos lá no convívio de padres. Portanto, é toda esta amálgama de sensações que faz um pouco daquilo que é a nossa cultura gastronómica. É, cada uma em alturas e em sentidos diferentes, no caso da... E não falámos do bacalhau à Gomes de Sá, aqui do Porto, e eu por cima ainda mais essa. Mas, por exemplo, o primado de priscos não é um doce conventual. Sim, claro, claro, claro. Os pastéis de nata são associados à doçaria conventual, se bem que há sempre uma questão polémica, como a confeitaria de Belém, que foi dos primeiros sítios a exigir, ou pelo menos a ser famoso pelos pastéis de nata, era lá do Mosteiro dos Jerónimos, deduzia-se que teria sido o Mosteiro dos Jerónimos, no entanto, o Mosteiro dos Jerónimos era um mosteiro masculino. Sim, sim. E não há registro de doces feitos por homens. Normalmente eram licores, os homens. Sim, sim, sim, sim, claro. E portanto, a questão aqui fica logo aí com um problema que não tem para já resposta. As ordens religiosas foram extintas em 1834, o que é certo é que em 1780, o segundo livro de cozinha, que é do Lucas Rigaud, já traz uma receita chamada pastelinhos de natas, e com massa folhada e tudo, que havia ainda uma anterior no tratado da Dona Infanta Dona Maria, que era mais aparentada e não era com massa folhada. Portanto, se em 1834, com a extinção das ordens religiosas, muitas receitas caem atrás para o domínio público para subsistirem as pessoas que produzem os produtos e tudo. Como é que em 1780, estamos a falar de 54 anos antes, já havia receitas de pastelinhos de nata? E, ainda por mais, com a tal situação do convento dos Jerónimos ser um convento masculino. Isto para dizer o quê? Os pastéis de nata talvez não sejam uma receita assim conventual, não sei. E a ideia de chamar pastéis de Belém é uma ideia comercial, é uma ideia para associar uma coisa que tinha muita fama a uma casa específica. Não, sim. Agora, sempre são 15 mil pastéis por dia. Acho que já são 20 mil neste momento. 20 mil, portanto. Já são 20 mil. Com o segredo alocado e tudo. Quando eu fiz era 15 mil, mas agora acho que subiu muito porque o turismo disparou. Sobretudo os estrangeiros, os portugueses deixaram de consumir tanto. A questão do abate, por isto é uma questão à parte. Agora, a doceria conventual portuguesa é riquíssima, não é? Tínhamos estar aqui mais um programa para falar dela. No entanto, o pedido de abate de priscos mostra outra coisa. Mostra. Enquanto que os pastéis de Belém e os de nata, há ali uma questão até comercial a fazer, claro. Registro de uma marca, está no seu direito, tudo bem, não se pode... E rentabilizar um espaço, tirar proveito económico da... Da fama natural que criou, não se pode achar que os meus pastéis de nata são os de Belém. São mesmo aqueles. Isso não, quer dizer, é pessoal. É a tal relação que no início falou entre o olho e o gosto e o pastel de Belém que está ali, que provoca uma sensação... Se calhar o gosto, única, o gosto é pessoal, uma relação. É duas pessoas, gêmeos, não têm o mesmo gosto. Portanto, mas desta... o Fernando da Câmara não dá por possível uma relação, se calhar, empática quando se entra na casa dos pastéis de Belém e aquele pastel que lá está de nata ali à frente provoca no, vamos lá, no que vai comer. Uma sensação diferente, uma espécie de uma aura ali à volta do... Claro que sim, não é? É o sítio mais famoso fora de Portugal, não é? Faz parte obrigatória dos roteiros turísticos. 15º lugar numa classificação do Guarda, portanto é qualquer depois, coisa. Depois, o volume de produção, ou seja, há excelentes pastéis de nata, mas nenhuma casa consegue estar a fazer ininterruptamente e estar sempre quentinhos. Sim. E isso, de facto, é uma vantagem notória, não é? Portanto, é natural que ali saiba muitíssimo bem comer um ou dois, aliás, é um clássico comer dois com café. Claro. Mas lá está, não quer dizer que sejam aqueles os únicos ou os melhores. O abate Priscos tem outra coisa fantástica que é exatamente, e que para mim é a síntese, a personalidade Manuel Joaquim, Machado Rebelo. Que de facto é um homem multifacetado e não era só um excelente cozinheiro. Muito inspirado pela escola francesa, porque ele era um estudioso da cozinha francesa, chegou em França e tudo, e era uma pessoa com características que eu, no fundo, consigo extrapolar para a própria cozinha portuguesa. Ou seja, ele era inventivo, era audaz, era ousado. Arriscava no sentido até provocatório, quanto à questão da palha, e arriscava em ligações inesperadas, como é o toucinho numa calda de açúcar, não é? Que é o pudim de periscos, e, no entanto, o que ele diz é certo. Ele tem uma frase que é: as receitas são fáceis de fazer, o difícil é acertar. Ou seja, fazer a execução técnica, os passos, entre aspas, pode ser qualquer pessoa consegue fazer. Agora, acertar, isso aí é um lado empírico da cozinha que, de facto, está relacionado com uma série de situações. A própria pessoa, se estiver a cozinhar sem vontade ou com um mau estado de espírito, a comida não vai ser da mesma maneira. Não cai. Por não. Por isso é que muitos cozinheiros dizem, às vezes parece um lugar comum, mas não é, que a cozinha tem uma componente de amor, fazer as coisas com amor, não é? E quando nós não temos aquela imagem de um familiar próximo, ou da nossa mãe, da nossa avó, que carinhosamente preparava determinada coisa, podia não ser a melhor coisa do mundo, mas o amor que era posto ali transformava logo a percepção do gosto. O gosto joga com muitas situações. E o lado Prisco fazia isso melhor do que ninguém. Eu penso que, de facto, é uma figura ímpar da nossa gastronomia, não só por essas características, nós podemos extrapolar para a própria cozinha portuguesa, que também é ousada, também é imprevisível, desde a carne de porco com ameijas, é uma ligação inesperada, não é a carne de porco com ameijas, como verão no livro, até estou-me a lembrar, não vem aqui no livro, mas, por exemplo, as papas do Moado, de Valença, que é sangue e que é uma sobremesa, é sangue de porco. Há uma série de situações que demonstram que a cozinha portuguesa, tal como o Abade Priscos, é inventiva, ousada, e paciente e dedicada. Muito também arraigada nas questões regionais. O próprio Abade Priscos também era um homem com grande conhecimento das pessoas regionais, no entanto, aberto para o mundo, tal como a cozinha portuguesa sofre influências de todas as partes do mundo. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Pois passou rápido, foi muito bom. O próximo projeto, se é que o tem, ficará por aqui ou... Quer dizer, ficar por aqui, isto é um lado assim um pouco masoquista, que é quando se está a fazer uma coisa destas, e pronto, eu fiz com muito gozo, mas não posso deixar de dizer, são quase 4 anos, há muitos momentos que a pessoa quase que quer, não direi desistir, mas não é fácil toda esta pesquisa tudo, e fazer a vida normal do dia a dia e depois tratar este assunto em paralelo. No entanto, agora é uma fase um bocadinho para descansar um pouco, refluxo, continuar a fazer a minha atividade normal também de escrever para o público, e pronto, e certamente há de haver mais algum livro. Neste momento não tenho nenhuma ideia em concreto. Claro que estas 80 receitas podiam ser 92 ou 104, quer dizer, está relacionado com a informação que estava disponível. Eu escolhi estas 80 porque apanham todos os continentes, apanham toda a história, pois é, e apanham mais de um quarto da cozinha portuguesa. Portanto, acho que está uma fórmula equilibrada. Vamos ver se pode haver assim ou uma versão revista e aumentada ou uma nova. Vamos ver. Assim chegado ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, terminamos o programa número 310, onde transmitimos a segunda parte da conversa com Fortunato da Câmara, ele que é o autor de Os Mistérios do Abade de Priscos e outras 80 histórias curiosas e deliciosas da gastronomia, naquela que é uma edição da Esfera dos Livros. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana com mais conversas e mais livros. Tenha uma boa noite.